tudo se passaria. Se eu entrasse em batalhas, por mim ele lutaria. Que mais eu posso temer? Grande é o seu poder. Pois em nome de Jesus, vencedor sempre serei. Vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus. Não adianta atravessar no meu caminho, pois eu não estou sozinho. Comigo vai o El Shaddai, varão de guerra, Deus poderoso, nunca perde uma batalha. E em seu nome, eu sou mais que vencedor. Vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus, vencedor sempre serei. No nome de Jesus. Não adianta atravessar no meu caminho, pois eu não estou sozinho. Comigo vai o El.